alimentou a minha alma com seus beijos. Não vá embora, não me faça enlouquecer, porque não vivo só um minuto sem você. A gente se ama, vem agora dizendo que vai embora, que já deixou de me amar. Porque não vivo só um minuto sem você.